nada, que acaba sem explicação, realmente acaba. Mas a vida é sempre um recomeço. Amanhece novo dia e eu pensando em você. Na noite passada cê partiu sem algum porquê. Partiu fria como a noite sem explicação. Partiu fisicamente e partiu meu coração. Apenas disse que era necessário sem mais. Disse que voltaria, só não sabia que era jamais. Partiu pra sempre, nem sequer me disse tchau. Nossa história sem fim, enfim, chegou ao final. E eu procurando cura ou alguma substância, pois quem inventou saudades não conhecia a distância. Foi tão triste quando você se foi. Sorriso de adeus não foi lindo quanto do seu oi. Momentos são momentos, mas passam lentamente. Quando você tá longe de mim, não tá na minha frente. Quando tô contigo, eles passam rapidamente. Ao seu lado, queria que eles durassem pra sempre. Pergunto por que você partiu, por quê? Pergunto por que você sumiu, por quê? Ela me disse adeus agora que a noite tá fria. Ela me disse adeus agora que a noite tá fria. Vou virar um monstro, sem piedade, sem dó. Só pra matar saudade, só pra matar saudade, só pra matar saudade, só e nada mais. Volte pra mim, ou por favor não volte nunca mais. Você em outro estado me deixa em estado de choque. Isso apenas me prova que tenho de ser mais forte pra suportar. Pra acreditar que quando eu gritar, você não vai tá aqui pra me ajudar. Talvez nem vá me escutar, muito menos acolher. A vida é feita de escolha e você escolheu me esquecer. Só não me venha com promessa pra esperar, porque você também me disse que um dia ia voltar. Ainda se tivesse dito que não tava afim, mas não. Cê foi e ainda levou um pedaço de mim. Me despedaço, enfim. Nesse livro sem página, sua falta não cabe no coração. Ela cai em lágrimas. Triste quanto a morte de um ente querido. Fácil lembrar de você, difícil saber que fui esquecido. Não batem saudades, as saudades que me batem. Só quero matar saudades antes que elas me matem. Pergunto por que você partiu, por quê? Pergunto por que você sumiu, por quê? Ela me disse adeus agora que a noite tá fria. Ela me disse adeus agora que a noite tá fria. Vou virar um monstro, sem piedade, sem dó. Só pra matar saudade, só pra matar saudade, só pra matar saudade, só e nada mais. Volte pra mim, ou por favor não volte nunca mais. Ela me disse adeus, me abraçou. Falou que tava fazendo isso somente em nome do amor. Que precisava de um tempo pra pensar. Saudade e ansiedade começavam a me perturbar. Ficava inquieto, tentava me distrair. Buscava sempre um motivo bom pra tentar sorrir. Mas o tempo é como passatempo. O tempo não passa, brincar com a gente de passatempo. Nos machuca e abraça. Dor que não passa, piora quando me deito. Saudades vão além de uma dor dentro do peito. Logo eu nunca imaginei que seria assim. Vai saber que cê existe e não tá perto de mim. Não tá junto de mim, tá em outro lugar. Eu doido pra te ligar, pra saber como que tá. Mas o tempo passou e mostrou a verdade pra mim. Nossa história não teve um começo, mas teve um fim. Pergunto por que você partiu, por quê? Pergunto por que você sumiu, por quê? Ela me disse adeus agora que a noite tá fria. Ela me disse adeus agora que a noite tá fria. Vou virar um monstro, sem piedade, sem dó. Só pra matar saudade, só pra matar saudade, só pra matar saudade, só e nada mais. Volte pra mim, ou por favor não volte nunca mais.